partindo para outubro, pelo menos um mês aqui, começamos a ter menos jogos aí, né, pra falar agora. É, porque só agora, pô, foi uma pancada e muito jogo bom. Agora é meio merda, uns meio knack. Mas vambora, tem outubro. Que isso, você não falou que Sombras da Guerra é meio knack, não. Não, não, eu falei até agora. Eu falei até agora, até o final de setembro. Não falei de outubro. Olha aí, eu não vou pro inferno, eu não falei essa merda. Porque isso aí é compra dia 1. Shadow of War, fugindo... Muito obrigado por você terem fugido também, né? Do mesmo dia de lançamento de Uncharted... The Lost Legacy, agora Shadow of War. Carteira Respiro Pô. É, tem um Uncharted em agosto, Destiny 2 em setembro, outubro, Sombras da Guerra, né? Vamos falar em português, porque o nome em português tá até legalzinho, cara. Sim, sim, sim. O primeiro jogo eu não joguei dublado, não. Joguei ele em inglês. Eu joguei meio em inglês, meio em português. É, tem alguns sussurros do espírito, que eu não vou expor lá quem é o espírito. Não sei se o cara tá jogando primeiro aí, esperando o segundo sair. É, que ele fala quando ele marca um orc, que não tem em português. Tem uns sussurrozinhos em élfico, etc. Eu acho bem legal. Na versão em português, pelo menos quando eu peguei, não tinha esses sussurrozinhos legais. Mas a dublagem ficou muito boa, muito legal. Pareceu nível filme mesmo. Tanto que até traduziram o nome. Achei até interessante. Terra-média, Sombras da Guerra é o... Como é que era o nome do primeiro jogo? Sombras de Mordor. É a sequência direta, né, cara? Você tem que esperar aí que seja, assim, um bom jogo. É Batman na Terra-média, Orc, agora vai ter combate de escala, aí vai ter muito de troço, aí, meu Deus do céu. Aí, quando você mal viu, seu cartão já passou, já comprou, tá esperando chegar o jogo. Exatamente. É o Assassin's Creed, só que bom, né? Olha aí, olha as pedras. Dessa vez nem fui eu. Olha as pedras sendo lançadas aí. Eu não sei, o Assassin's Creed parece bom, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos lá pro próximo. O próximo Assassin's Creed realmente parece bom. The Evil Within 2 parece bom também? Parece, mas é que ele parece meio fraco na voz, meio assim. Pô, é um jogo que geralmente fica abaixo dos demais quando o pessoal vai olhar as listas, etc. Mas ele tem uma certa qualidade legal, esse jeito japonês maluco de fazer terror. É, e tem muita gente que tava esperando o lançamento do 2, desde o final do Evil Within. E tá aí, pô. É um mês interessante, tá? Pô, o Evil Within 2. Tu sabe que você gosta ou não. Se não, espera o lançamento, vê aquele vídeo. Deu aquele tchan, tá fim de um jogo de terror meio maluco. Vambora, é isso aí. Vai na fé. Lançamento dele no dia 13 de outubro. E o próximo jogo que a gente vai falar daqui agora, claro, ele GT Sport. Esse que, cara, possivelmente, compra no primeiro dia. Esse vai ter uma concorrência agora de peso com o Project Cars 2. Foi te lançando um mês antes. Algumas semaninhas antes. Algumas semaninhas. Então ele tem um concorrente de peso agora. Inclusive na própria plataforma. Vamos ver como agora o Gran Turismo vai ser testado. Vamos ver como ele vai sair. É, agora a Polyphony Digital desenvolvedora vai ser testada, né? Que tem bastante tempo que eles não fazem nada. Entre aspas, né? Não fazem nada. Não lançam nada, melhor dizendo, né? O último jogo foi o Gran Turismo 6. Quando já tinha lançado o PlayStation 4, mas o jogo saiu só para o PlayStation 3. Ah, e nesse vácuo deles, o Project Car pegou muita gente. Sim. Muita gente mesmo, principalmente na parte de simulador. Então tá aí, vai ser uma briga legal. Quero ver como os japas vão conseguir responder ao Project Cars, vai fazer eles soarem. E como jogo exclusivo do PlayStation 4 de corrida, ficou aí só o Drive Club, né? Nesse tempo todo aí. Uhum. É aquela coisa. Não tinha tanta coisa. Tava ali o Drive Club, tava de graça pra quem era Plus, tava ali. Drive Club não. Drive Club é um jogo bom pra caramba. É bom, não é ruim. O negócio é que, tipo, é difícil você justificar a compra disso pra algumas pessoas no meio dessa muvuca, tá ligado? Se você botar, sei lá, o Drive Club junto com o Project Cars, ou junto com o Gran Turismo 6, você não olharia pro Drive Club. O Drive Club parecia um tapa-buraco antes de lançar o próximo Gran Turismo. Ah, isso tudo bem. Aí é o que eu senti dele. Eu não senti que ele foi, tipo, um jogo que estão tentando fazer uma marca forte com isso. Mas, seguir em frente. South Park, The Fractured Butthole. Ou a fenda... Ou em português, a fenda que abunda. Tá, sensacional a tradução. A fenda que abunda. A fenda que abunda a força, não é? É a fenda que abunda a força, porra. Esqueci o resto. É essa porra mesmo. Incrível. South Park. Você jogou o primeiro, você sabe o que é aquilo. É, parece que você tá vivendo uma nova season de South Park. É compra no primeiro dia. Isso aí é aquele jogo que vai gastar meu final de semana, é legal. Saindo aí no dia 17 de outubro e eu não poderia cagar menos. Porra, eu tô muito hypado com esse aí. É que eu gosto muito de South Park, né? Aquela coisa. Nunca tive esse ânimo aí. Ai, South Park, não sei o que. Nunca gostei muito. Sempre achei um desenho chatinho, bobo e tal. Nunca gostei muito não. Feio, desenho feio. Nunca gostei muito não. O primeiro jogo lá, sei lá, também nunca me animou. Esse segundo aí também nunca me animou. Não sei, cara. Não é a minha parada, não. Não é a minha parada. E, sei lá, né? Acho que é o primeiro jogo da Ubisoft que a gente fala aqui nesse cast aqui, né? Eu acho que é, né? Não sei. É o primeiro da Ubisoft. Mas esse ano temos outro jogo da Ubisoft. É, sentiu falta deles? Toma dois. Tá aí na tua cara. E o retorno da série Assassinos Credo. Um ano de ano sabático, né? Porque ninguém aguentava mais todo ano. Porra, eu nem toquei no Unity, eu não toquei no da Revolução Industrial, que eu nem me lembro o nome direito. Mas isso aí, pô, isso aí parece que eles deram um tempo pra praticar as ideias. O que você achou dos vídeos deles, Bessa? Gostei bastante. Primeiro eu achei o jogo o mesmo de sempre, mesma coisa de sempre. Aí depois foi começando a pipocar mais vídeos de gameplay, eu achei um pouquinho mais interessante. O último, só pra ficar a informação completinha aí, você falou do Revolução aí, foi o Syndicate, que eu comprei e não terminei, porque ele era mais do mesmo. Mas assim, o Origins me parece ser um jogo legal. Não é Day One, né? Não é compra no primeiro dia, porque é um jogo da Ubisoft, e jogos da Ubisoft, dois dias depois do lançamento, eles estão por R$100 mais baratos. E cheio de patch. Exatamente. Então, assim, é um jogo muito interessante. Mas pra comprar em dezembro, pra comprar em janeiro, assim, depois das férias, você que estuda, tá ligado? Juntar aquela graninha. Mas se você é muito fã, tava aí com sede esperando Assassin's Creed, eu não sei qual é o seu problema, tá aí. Assassin's Creed Origins. E o tema tá bem legal, Egito. Você aí que gostou do filme A Múmia, o último, agora que saiu com Tom Cruise, eu não faço a mínima ideia por que você tenha gostado daquela bosta, mas se você gostou, toma aí mais Egito com Assassin's Creed Origins. Agora vem o próximo. O próximo eu tô animado. Porque é um outro aquele jogo que nego não tava dando nada e surpreendeu todo mundo ano passado. Foi ano passado? Ou ano retrasado? Não sei. Mas canta o nome dele, Bessa. Wolfenstein The New Colossus. Wolfenstein. Pronto, comprado. Wolfenstein, o The New Order, né? Saiu em 2014, cara. 2014? Nossa. Olha. Nossa, quanto tempo. Pô, parece que foi 2014. Ontem. Tô ficando velho, meu Deus. Agora o The New Colossus saindo aí em outubro desse ano. Wolfenstein, mesmo eu que joguei Wolfenstein na primeira versão, junto com o Doom 2, o Escambá, blá blá blá blá, esse papo de saudosista do cacete. Quando veio o New Order, eu não esperava aquilo. Foi muito melhor do que todo mundo tava esperando. Eu não acompanhei o lançamento, eu só fui ver vídeo depois e falei, meu Deus, o que é isso? Eu tenho que ter isso agora. Então eu espero esse nível do New Colossus, pra cima. Pelo menos, pra manter o ritmo legal. Bethesda acertou em cheio com essa série. Vamos ver o que vai dar. Wolfenstein Colossus, que aqui na minha tabelinha aqui, tá marcando lançamento no dia 27 de outubro. Pra chorar aquele restinho do dinheiro do meio, né? É. Sabe qual é os outros dois jogos que saem nesse mesmo dia? Que é bom de falar em um. Assassin's Creed Origins. Quer saber do outro? It's me, Mario. Puta que pariu. Coitado das vendas do Wolfenstein. Coitado das vendas do Wolfenstein. E do Assassin's Creed. Meu Deus do céu. Querendo ou não, esse Mario vai vender mais do que água no deserto. Cacete. Aproveita e pega na promoção depois, pessoal. Porque vai ter um monte de lojista desesperado pra desencalhar isso. Fica a dica. Vamos chegando em novembro. No dia 3 de novembro, temos o Boots on the Ground Call of Duty World War 2. Yeah! E eu toda hora acabo falando, mas agora não falei, o World War 2. Call of Duty voltou pra Segunda Guerra. Call of Duty, igual um monte de jogo aqui, se você conhece Call of Duty, você conhece uma porrada dele, você sabe que você vai gostar, você sabe que você vai receber quando comprar. E esse é de volta pro clima de Segunda Guerra Mundial. Então, pra você que gosta de uma MP18, de um Mosin Nargan, de uma M1 Garando, porra, e você sabe que caralho essas palavras significam, você provavelmente você está bem hypado pra esse COD. Eu acredito que pelo menos a M1, uma boa parte da galera vai conhecer aí, né? Eu espero. São armas da Segunda Guerra Mundial. Logo depois, nós temos esse que, cara... Por favor. Esse ano tá bom de jogo de corrida. Mesmo as coisas ruins estão interessantes. É, tá bom, tá excelente de jogos. A gente tem pelo menos mais do que uma opção boa por mês. Temos mês com 3 opções excelentes. No dia 10 de novembro, uma semana depois exatamente, sai Need for Speed Payback. Decepção. Porra, que isso, cara? Olha só, cara. A Critério. Não. Vou começar a discutir aqui. É Velozes e Furiosos. Vai ter o terceiro bloco, então. Eu vou discutir aqui. Não vai ser cortado, que eu vou escutar essa porra, pra ter certeza. Need for Speed, pegando aquela coisa ali de Velozes e Furiosos 1 e colocando no seu jogo. Não tem como dar errado. Se só uma coisa. Se o jogo tiver menos de 80 no Metacritic, eu mudo meu nome para Astrogildo Afonso. Eu vou lembrar disso em novembro. Pode ter certeza. Beleza, Astrogildo? Need for Speed, a empresa que está por trás do Need for Speed, a Criterion, ela que fez a série Burnout, que é uma das minhas séries favoritas de jogo de corrida, assim, mais arcade. Porra, eu adoro Burnout. Só que botaram pra fazer Need for Speed. Eu pensei, porra, agora sim vai ter umas coisas legais no Need for Speed. Cara, para com essa porra de filmezinho. Me dá a porra do carro. Deixa eu botar 15 neons coloridos. Mas não é a Criterion. Não é a Criterion? Não! Que bom, a Criterion vai voltar a fazer Burnout, só quero isso. Não, a Criterion tá fazendo coisas pra Star Wars, cara. Tá viajando. Pô, tô viajando, puta que pariu. Nunca vou ter um Burnout. Eu tenho que conformar com isso. Nunca mais vou ter um Burnout na minha vida. Não vou ter mais. Acabou. Burnout Paradise é o último. Os últimos 3 Need for Speed aí foram feitos pela Ghost Games, cara. Eu só quero que seja bom. Eu quero que seja bom. No fundo do meu coração, de verdade, eu quero que seja bom. Eu quero que tenha aquele sentimento do underground. De novo, o nego vai me odiar. Mas aquele sentimento do underground 1, tá ligado? Aquela coisa da Islândia de PlayStation 2, todo mundo ficou no meio, porra, que eu estou naqueles carros, eu só quero pegar meu carro, brincar com ele e sair tacando racha por aí. Eu só quero isso. Eu não quero ver filme, eu não quero ver personagem, eu não quero ter o nome de ninguém, eu não vou decorar, eu não me importo. Eu quero ver marca, eu quero ver Civic, eu quero pegar a porra de um Peugeot 206, aquela porra velha pra caralho, e tunar, botar um rosa perolado, tá ligado? E um neon azul, porque eu quero ser brega, eu quero sair nas ruas correndo com aquela bosta. E vambora. Need for Speed, cara. Need for Speed Payback não será ruim. Tomara. Acredite. Tô torcendo. Eu quero do fundo do coração que não seja ruim. De verdade. Não é rancor. Por favor, não seja ruim. No dia 14 de novembro, saindo Lego Marvel Super Heroes 2. É um jogo Lego que sai sempre a cada, sei lá, 6 meses. Que são incrivelmente bons. É fora, mas eles são bons. Já jogou um desses, Bessa? Não gosto, não é pra mim. Cara, eu achei isso. Eu tinha um preconceito antes deles, eu achava eles bobinhos, etc. Mas, porra, depois que eu joguei, falei, caraca, sabe qual é aquele jogo que te pega? Você, de repente você percebe que você tá lá jogando ele, sei lá, 2 horas? Porra, é um jogo muito legal. Eu tenho expectativas boas com esse Marvel Super Heroes. Que vai trazer Mario, aquele universo, Marvel, blá blá blá blá blá blá. É Lego, é interessante. Cara, eu não consegui nem jogar o Lego Star Wars, cara, que, sei lá, não é pra mim. Tento, mas não é pra mim. Eu não sei jogar Lego, cara, não sei. O negócio de ficar mudando de personagem não é pra mim, cara. O negócio de troca-troca não é comigo. Mas falando Star Wars, aí sim, porra! Dia 17 de novembro, Star Wars Battlefront 2, eu gozei. Puta que pariu! Até eu vou admitir, até eu que eu tava cético no nosso cast da E3, só eu vi mais uns vídeos de Battlefront, eu fiquei um cacete. Se eu jogar provavelmente um beta dele, eu compro ele, porque eu sou um babaca, porque eu sou otário, eu vou cair na EA de novo, eu vou comprar outro Battlefront. Cara, tá muito delícia esse jogo, assim, cara. Cada vez mais que eu vejo vídeo, eu fico mais alucinado. É Star Wars, me dá o Darth Maul, me dá a Rey. Cara, bora, me dá. Corrige os problemas do 1, vai ficar do cacete, pronto. Falamos de jogo pra caralho, estouramos o tempo do podcast 3 vezes. Se bobear, eu vou dividir essa desgraça aqui em 3 partes no YouTube. Mas assim, se você tivesse que escolher um único jogo de todos esses que nós falamos, qual é o seu jogo? Cacete. Eu acho que eu iria de Sombras da Guerra. Eu iria, sem sombra de dúvidas, em Battlefront 2. Não tem como. Essa cara. É o vídeo, Sombras da Guerra. É um jogo que eu tô esperando há muito tempo. A continuação do Shadow of Mordor, o sistema de Nemesis dele. Com certeza. É o jogo mesmo Destiny que eu vou ter o pessoal pra jogar, etc. Sonic, que eu espero que não seja uma merda. Uncharted, que pô, é Uncharted. Outras revelações que tiveram aí. Life is Strange, Yakuza, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas Sombras da Guerra tem... Eu quero ver aquele sistema de novo funcionando. Que ninguém conseguiu fazer igual. Ninguém tentou fazer igual também, né? Eu quero ver. Quero ver eles expandindo nessa história. Nesse ano, nós temos outros joguetes. Vamos falar rapidamente dele, né? Relativamente grandes pra sair. Vamos só mencionar, hein? Vamos falar, não. Temos a DLC, né? Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. O nome já diz tudo. Vampyr, que é um jogo que eu comecei assim olhando, né? Vampyr, né? Legalzinho e tal. Opa! Mas aí quando eu li quem era a desenvolvedora, já tenho que ficar com os dois pés atrás. Porque uma desenvolvedora é tipo a THQ, só que a THQ ela conseguia fazer jogos bons. E essa desenvolvedora deles aí, eu até esqueci o nome, acho que é a Focus, eles fazem jogos ruins. Vamos ver, talvez seja bom, talvez seja bom. Vamos torcer os dedos. Vamos lá, que não seja ruim, de novo. Esse é o manto de hoje. Por favor, não seja uma merda. Só isso que eu quero. No último é você vai odiar os Correios e esse é por favor, não seja uma merda. Aham. Beleza. Temos também Call of Cthulhu. Cara, eu lembro dessa desgraça aqui na geração passada, mano. Jogos de Call of Cthulhu, que era um jogo meio terror, né? Eu nem parei pra olhar esse jogo, de verdade. Porque ele tava um pouco mais afastado. Tinha tanta coisa boa pra olhar antes, eu nem dei tanta bola. Tipo o próximo da lista. Sonic Force. Caguei! Desculpa, tossi aqui. Ah, cara, assim, é... O que que leva a SEGA a fazer isso? Merda, merda na cabeça. É isso que leva a porra da SEGA cagar com a porra do personagem histórico deles. Merda na cabeça. Puta que pariu. Por favor, Sonic Mania, salva o Sonic, cara. Se o Sonic Mania não funcionar, nunca mais vai ter um jogo bom de Sonic. Não vai acontecer mais. Acabou. Acabou a magia. É impressionante, cara. Não dá pra entender. Tipo, ninguém quer mais Sonic 3D e eles continuam fazendo. Ninguém liga. Ninguém quer, ninguém liga, foda-se. Bola pra frente. NBA Live 2018 também deve sair esse ano em algum momento. Se sair ou se não sair, eu acredito que 90% da população que joga videogame não vai ligar. Porque eles jogam NBA 2K18, né? O jogo da 2K lá. E também temos o remaster de Patapon. Puta. Pô, Patapom é legal pra cacete. Bota aí a musiquinha do Patapom. Pom, pom, Patapom, ah, desgraça. Ah, não, cara, não dá não. Patapom não é bom, não. Pô, eu gostava pra cacete de Patapom pra PSP. Nossa, como eu joguei aquelas desgraças. 1, 2, 3, nossa. Eu queria que saísse pro final do Vita aqui. Deus o tenha, mas não tem outro portátil da Sony pra ter esse jogo, mas... Então vai ser PS4 mesmo, mas espero que seja bom. Eu tenho um carinho pro Patapom. Eu não consigo ter o mínimo de interesse em Patapom, não joguei e tenho certeza que ele é ruim demais. É aqueles jogos tipo que você não joga e você sabe que tu não vai gostar, cara. Porque você é um sujeito com um coração amargo. Seu coraçãozinho é um pequeno buraco negro, Bessa. Já te falei isso. Adiado pra 2018, a gente só vai falar de um jogo aqui, né? Porque foi muito recente, algumas pessoas podem não saber. Ni no Kuni 2, que estava marcado pra sair em novembro, eu acho. Uma lágrima cai a cada vez que um jogo japonês é adiado. O Ni no Kuni 2 acabou sendo adiado para 2018. Infelizmente, ele estava assim para sair em novembro, mas agora só no ano que vem. Por isso que ele não foi mencionado antes. E cara, Ni no Kuni 2, também tô sentindo que é day one, né? Jogou um. Você tá hypado pro 2. Se você não gostou, não pode fazer nada com sua vida, não pode fazer nada com seu coração. Que é igual do Bessa, um buraquinho negro. Precisa amar, precisa abraçar mais árvores. Bom, galera, então é isso, cara. Não vou enrolar muito, não. Falamos demais. Bom, então é isso aí. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.